Xerém 6202, ligou na Fox. Xerém 6202, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Boa noite, Alfa Juliette, portão 10, Xerém 6202, bom trabalho. Boa noite, eu vou 1098, acidente da Gol, posição 03, teria autorização para Natal. Afirma, Gol 1098, boa noite, para Natal, Serra Brava, Serra Golf, 370 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, cordão, curva esquerda, subida Pocajamos e Pá, direto do Gol 10. 54, under controle 19.8. É, poderia confirmar a alteração novamente? 5417. Autorizado, 370, Serra Bravo, Serra Golf, decolador 10, curva esquerda, Pucajamos e Pá, 5497, 98, controle 90298. Com 9098, protegimento correto, são tempo para puxar questionamento. E rodando. Gol 9098, Puxibeca, acionamento em posição 03. Autorizado, chame táxi, Gol 9098. Livre para o táxi, 9098. Paulo Salvador, Tango Yankee Hotel. Tango Yankee Hotel, prossiga. Bom dia, Paulo, autorização para o reboque aqui da posição número 8 do Pátio 1 para a posição 13 na remota, por favor. Autorizado, repassou o término, Tango Yankee Hotel. Ok, obrigado. Torre de Salvador, TAN 3891, estabilizado na sua escuta. 3891, continua a aproximação, acusa avistando, chuva leve sobre o aeródromo, pista molhada, foi observada rajada de vento até 27 nós, há uns 5 minutos atrás, agora a máxima de 23 nós, mas o vento atual está com 1.8 nós de intensidade. E a direção é 180 graus pela sua direita. Afirmativo, você repita com 18, muito obrigado. TAN 3891. Estamos com 83 a bordo, 2 horas e 46 antenado Fortaleza. Bom, 1098, táxi direito vinte, ponto de espera, torre 118, desse ano 25, ajuste 1020, bom ponto. Índia, 1895.0, 9020, ajuste 1098. Visual agora o TAN 3891. TAN 3891, autorizado pouso 180 graus, 17 nós. E o pouso cabeceiro 10, TAN 3891. Oi, boa noite, Gol 1098, contra-série da 90, tá pronto. Gol 1098, autorizado, ali mantém? Ali mantém, 1098. No solo 17, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21 no console agora, boa noite. Boa. Solo de Salvador, boa noite, Dan 3891, livrando agora, ingressando na Alfa, na sua escuta. Dan 3891, no táxi e a Alfa, chame antes da Juliette. A Alfa vai chamar antes da Juliette, 3891. Juliette, está 3891. 3891, está autorizado Juliette, portão, posição 1 ou 4 na área remota da parte principal. Remoto no 4, 3891. Decolou os 20, chame o controle em 1 no 9 decimal 8. Chega para 3892. Pode manter aqui na entrada da Juliette, está tentando aí junto à companhia uma coordenação de uma posição em Singer aí, devido a essa chuva aí moderada. Aí. Gente, vamos com a coordenação com a espera, mantenha a posição na Juliette. Mantendo, obrigado de qualquer maneira, senhora. Está na 3892. Salvador, Tango, em aqui o hotel informa o término do reboque. Muito obrigado, tenha um bom dia. Tango, em aqui hotel, bom dia. Que Serra 3891, portão 08. 08, muito obrigado, 3891. Obrigado, viu, senhora, o 3892. Muito obrigado aí pela sua ajuda. Imagina. Salve Salvador, muito bom dia, Azul 27 na frente. Salvador, muito bom dia, Azul 27 na frente. 713, continua a aproximação para pouso na pista 10, pista molhada, chuva leve a quase moderada sobre o campo. Visibilidade estimada 2 mil metros. Teto 900 pés estimado. Sim, antes, continua a aproximação 2713. Considerar 2.700 metros de visibilidade estimada. RF 2713. Está autorizado o pouso 2713? Tem uma pista, está livre. Está confirmando o vento, por favor? 170 graus, 12 nós. 20 graus. Estou com 500 pés e 3.2 milhas azul 2713. Cliente autorizado pouso, 970 graus, 1.9. 27 no 3, no solo aos 27, Ribeira direita, solo 121, décima 1. 21 no bom serviço. Prato. Solo Salvador, uma boa noite, Azul 27 no 13, livrou. Azul 27 no 6, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição indicada é a 2 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, 2 Lima. Torre Salvador, boa noite, Passaredo 2224, final da 1-0. Passaredo 2224, chuva leve sobre o aeródromo, pista molhada, visibilidade estimada 2700 metros, teto estimado 500 pés. Chame avistado, iniciando a arremetida. Sente, chamará 2224. Visual 2224. Autorizado pouso no 80 graus, no 2 nós, Passaredo 2224. Autorizado pouso, 2224. Passaredo 2224, solos 37, nível direita, solo 121, decimal 1. 1-2-1-1. Solo Passaredo, livrou. Passaredo, prossiga via Alfa e Juliette, remota 1-2, Pate 1. Pate 1, remota 1-2. Thank you. de Salvador, Gol 972, estabilizado no ILS, passando Duna. Gol 972, acusa avistado, pista molhada e chuva leve. Vai contabilizando o Gol 972. Estado com 500 pés. Gente, autorizado pouso no 70 graus, no 119. Ele pousou no 0, gol 92. Voo no 972, no solo 57, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 201, obrigado. Voo 972, boa noite, prossiga via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, para 09, obrigado, senhor. Comandou o passageiro 2222. Prossiga, passageiro. Informação Kilo para Conquista 180, guardando o código. Autorizado 180 Conquista, conforme plano de voo. Decola a pista 10, direita, abo, transição eleva. Após eleva, opiló. E após opiló, direto vitória da Conquista. Controle 119.854.11. Gente, Conquista 180, conforme plano, pista 10, turma à direita, árvore, eleva, após opiló, depois direto para Conquista. O controle 198, transponder 5411, passarei 2222. Correto, pronto, puxa acionar, passarei.